Seção 128 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Noturno. Chove. Lá fora, os lampiões escuros semelham monjas a morrer. Os ventos, desencadeados, vão bater, violentos, de encontro às torres e de encontro aos muros. Saio de casa. Os passos, mal seguros, trêmulo movo. Mas meus movimentos, susto, diante do vulto dos conventos, negro, ameaçando os séculos futuros. De São Francisco, no plangente bronze, embadaladas, compassadas, 11 horas soaram. Surge agora a lua. E eu sonho erguer-me aos páramos etéreos, enquanto a chuva cai nos cemitérios e o vento apaga os lampiões da rua. Fim do poema.